O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a fé não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Me diz o que te faz chorar e o que te faz lembrar teu primeiro amor. Qual hino você cantava e a Deus adorava, cheia de fervor? Me diz como chegou aqui, nós queremos ouvir. Abra seu coração. E como ainda mantém acesa a chama do Espírito em seu coração? Não se apagará, não se apagará, mas o povo será continuamente voltará. Não se apagará, não se apagará, mas o povo arderá continuamente sobre o altar. Me diz o que te faz chorar e assim acreditar tudo valeu a pena. Devemos jurar quando estamos bem ou em meio aos problemas. Ensina a nossa geração tudo o que você sabe e aprendeu com Deus. E o que mantém acesa a chama do Espírito em seu coração. Você vai ver que esta chama não se apagará. Não se apagará, não se apagará, mas o povo haverá continuamente. Não se apagará, não se apagará, mas o povo haverá continuamente sobre o altar. Eu quero voltar a Deus.